e de tua alma, se não voltares pra Jesus. Hás de passar a eternidade sem paz e sem luz. Ele está de braços abertos a te esperar. Não te detenhas, venhas com Jesus te reconciliar. Se teus pecados são muitos, Jesus os pode apagar. Entrega o teu caminho a Ele e confia, Ele tudo fará. Arrepende-te, busque a Jesus enquanto se pode achar. Não te demores, porque um dia a porta irá se fechar. Recordes que alegremente cantava hinos ao Senhor e de joelhos sentia a santa presença do Consolador. E hoje tu vives no mundo tão tristonho a vagar. Não te detenhas, venhas com Jesus te reconciliar. Se teus pecados são muitos, Jesus os pode apagar. Entrega o teu caminho a Ele e confia, Ele tudo fará. Arrepende-te, busque a Jesus enquanto se pode achar. Não te demores, porque um dia a porta irá se fechar.